A pampa é pobre, o país é pobre. É pobre a pampa, o PIB é pouco. O povo pena, mas não para. Poesia é um boy. O poder, o pudor, várias variáveis. O pão, o peão, grana, engrenagem. A pátria, a flor da pele, pede passagem. PQP. O sonho é popular. Eu li isso em algum lugar. Se não me engano, é Ferreira Goulart falando da arquitetura de um Oscar. No concreto, o pai é no ar. Mas aqui ninguém enxerga. O sonho é uma mentira repetida. Um golpe em 61. Um golpe qualquer.